Neo Rock Zone, your online radio station. Bem, meus amigos, muito boa noite. Estamos voltando com a Neo Rock Zone ao vivo para mais um programa recheado de rock and roll. Estamos fora do ar aí há 9 meses. A nossa última transmissão foi no dia 20 de junho do ano passado. Não, desculpa, do dia 18 de junho do ano passado. Então aí são 9 meses. Não, desculpa, não 20 de junho. Faz 9 meses. Hoje é dia 20 de junho. Faz 9 meses que a gente fez a última transmissão. E voltamos aqui para transmitir o rock and roll para vocês novamente, certo? Quero que vocês me desculpem, porque eu tô com um resfriado forte, minha voz tá horrível, meu nariz tá ruim, eu tô com tosse, então deve acontecer isso no meio da transmissão, mas são coisas que acontecem e eu não ia cancelar a transmissão nem a live por isso, certo? Então temos aqui a Vânia Fogaça, que já está aqui ao vivo com a gente também, direto do Canadá. Ficou muito feliz, inclusive, com a vitória do Toronto aí na NBA, muito legal. Temos o Dário, também está ao vivo, valeu, Darião. A Juliana Carpinelli, que é a dona do site Big Rock and Roll, também está com a gente. E é isso aí, temos já bastante gente online para curtir o nosso programa. Então, vamos ao rock, que é isso que interessa, certo? Então a gente vai para o primeiro som de hoje, que é de uma americana nascida em 1948 em Phoenix, no Arizona. Ela é mais conhecida pelo seu trabalho de vocalista na banda Fleetwood Mac, mas também por sua carreira solo de muito sucesso. Juntando os dois períodos, são mais de 40 músicas no Top 50 e mais de 140 milhões de álbuns vendidos. Ela foi nomeada uma das 100 melhores compositoras de todos os tempos e uma das 100 maiores vocalistas de todos os tempos pela revista Rolling Stone. Essa é Stephanie Lynn Nicks, mas ela é mais conhecida por Stevie Nicks. E a gente vai curtir Edge of 17. Just like the white winged dove sings a song, sounds like she's singing. Ooh, ooh, ooh. Just like the white winged dove sings a song, sounds like she's singing. Ooh, baby, ooh, say ooh. And the days go by like a strand in the wind, in the wind. Show with the soul. sings the song and sounds like she's singing. Ooh, baby, ooh, said ooh. Well, then suddenly there was no one left standing in the hall. Aí, essa foi a grande Stevie Nicks com Edge of 17 aqui na Neo Rock Zone. Hoje a gente tá com o especial Women Who Rock, certo? Só vocais femininas, sejam elas bandas ou cantora solo, né? Mas teremos só vocais femininas no nosso especial de hoje, certo? Então temos aí o Vinícius e o Arthur ouvindo o nosso programa também, irmãos lá que estudaram comigo no Emily, jogamos muito vôlei juntos, valeu. Quem mais? Quem mais tá com a gente aqui na live? Já falamos da Vânia também, que tá lá no Canadá. Muito legal. E para quem entrou agora também, eu queria me desculpar que eu tô aí com resfriado, então minha voz tá horrível. Vou tossir no meio, então infelizmente acontece, mas estamos aí para transmitir o rock and roll, certo? E agora então a gente vai aí para segunda música de hoje. A gente tem uma banda formada em 1965 em São Francisco, na Califórnia, e é uma das pioneiras do rock psicodélico. A sua vocalista, Grace Slick, também era modelo e antes dessa banda cantou na The Great Society de 65 a 66. Eles entraram para o Rock and Roll Hall of Fame em 96 e receberam o Grammy de Lifetime Achievement em 2016. A gente vai curtir então Jefferson Airplane com Somebody to Love. To be we'll Your Online Radio Station. Aí tivemos Jefferson Airplane com Somebody to Love, grande som, gosto muito desse som. Esse filme toca, essa música toca no filme The Cable Guy com o Jim Carrey. Ele faz uma festa na casa dele, convida um monte de gente e toca esse som aí que é muito legal, eu gosto bastante dessa banda. Certo? Então é isso aí, estamos aí com o nosso especial Women Who Rock, apenas vocalistas mulheres aqui. Vamos ver aqui, o Birigui está online aqui com a gente. Ele está saindo, vai para o trabalho, porque ele mora na Austrália, então está amanhecendo na Austrália. Valeu, Birigui, por sempre estar aí com a gente. Muito obrigado. E vamos seguindo com o nosso programa. Agora a gente tem mais uma banda americana. Essa foi formada em Nova York em 1974. Uma das pioneiras do movimento New Wave Punk da metade para o final dos anos 70 nos Estados Unidos. Seus dois primeiros álbuns alcançaram grandes vendas na Austrália e no Reino Unido, mas eles eram considerados uma banda underground nos Estados Unidos até o lançamento do álbum Parallel Lines de 78. Eles tiveram um hiato de 82 até 97, quando voltaram a tocar juntos e fazer turnês, o que ocorre até hoje. A música de hoje foi parte da trilha sonora do filme American Gigolo, de 1980. A gente vai curtir então Blondie com Call Me. Debbie Harry, Blondie com Call Me aqui na Neo Rock Zone, hoje no nosso especial Women Who Rock, Temos aí algumas pessoas novas na live. Temos o Davi Santos ouvindo a gente, sempre aí presente, valeu. A Rita também, muito obrigado por escutarem a gente. E vamos seguindo aí com o nosso programa. Só falar aqui pro pessoal na rádio também que quando a gente faz a live do Facebook, a gente não pode transmitir as músicas pelo Facebook por causa de problemas de direitos autorais. Se a gente faz a transmissão no Facebook, eles cortam o som. Então, a gente só faz pela rádio, fazemos a live aqui para interagir com vocês, mas o som mesmo, ouçam na rádio. Vocês podem acessar pelo aplicativo Listen to My Radio, você procura lá na loja de aplicativos do seu celular e procura por Neo Rock Zone, tudo junto. Aí você encontra a rádio, clica lá e dá play, você começa a ouvir o programa ao vivo, certo? Legal, vamos aí então, seguindo com o programa. A gente vai com uma banda agora de Little Rock, Arkansas, formada em 1995. Sua vocalista Emily, nascida em 81 na Califórnia, tem a voz mezzo-soprano e é também pianista na banda. São 4 álbuns na carreira, mas a música de hoje vem do álbum de estreia, Fallen, de 2003, que vendeu mais de 17 milhões de cópias. A gente vai curtir então Evanescence com Bring Me to Life. How can you see into my eyes like open doors, leading you down into my core, where I become so numb. Wake me up inside. Can't wake up. Wake me up inside. Save me. Call my Neo Rock Zone, your online radio station. Essa foi Evanescence com Bring Me To Life aqui na Neo Rock Zone, no nosso especial Women Who Rock. Estamos ao vivo aqui na rádio e também na live do Facebook. Aí temos a visita aqui da Priscila e do Bill ouvindo a gente, muito obrigado. O Robério também, Robério que é colaborador da Big Rock and Roll, inclusive eu vou falar da Big Rock and Roll agora. O Big Rock and Roll é um site, óbvio, está em www.bigrockandroll.com. Lá você encontra notícias sobre rock, cobertura de shows, promoções, tudo sobre rock você pode conferir lá no site www.bigrockandroll.com. E o Robério, que está online aqui com a gente também na live, ele é repórter lá, faz coberturas. Eu também faço algumas coberturas, inclusive nessa última terça-feira fui assistir o show do Led Zeppelin, que é um tributo ao Led aí dos Estados Unidos, na verdade estão de Los Angeles. O show foi no Teatro Bradesco, fizemos aí algumas fotos, fizemos um vídeo e logo mais vocês vão curtir a nossa resenha lá no site Big Rock and Roll. Além de tudo isso, o Big Rock and Roll tem uma rádio que fica 24 horas ao vivo com o melhor do Classic Rock, então não percam lá, o nosso parceiro www.bigrockandroll.com. A Juliana, que está ouvindo a gente, está na live também, é a dona do site, então confiram lá que vale muito a pena. Certo? Minha maravilha. Vamos continuar aqui. Para quem entrou agora na live, também na rádio, queria me desculpar com vocês que eu estou resfriado, então minha voz está ruim, eu estou tossindo toda hora. Me desculpem, mas não ia cancelar a transmissão por causa disso. Então fazemos aí da melhor maneira. Valeu? Vamos lá então. A gente vai seguir com o programa especial Women Who Rock, só vocalistas mulheres. Agora a gente vem com mais uma banda com a psicodelia de São Francisco. Foi formada na metade dos anos 60, junto com Grateful Dead, Quicksilver Messenger Service e o próprio Jefferson Airplane, que fazia parte aí da cena psicodélica de São Francisco nos anos 60. São apenas 6 álbuns de estúdio na carreira, mas o segundo, de 68, chamado Cheap Thrills, é considerado um dos melhores do rock psicodélico, estando entre os 500 maiores álbuns de todos os tempos da Rolling Stone. O que era diferenciado na banda era a sua vocalista, a inesquecível Janis Joplin, que cantou por 3 anos na banda. A gente vai curtir então Big Brother and the Holding Company com Peace of My Heart. Can. Honey, you know I did. But each time I tell myself that when I think I've had enough, or when I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to come on, come on, come on, come on, and take another little piece of my heart now, baby. Take another. inesquecível e inigualável Janis Joplin com Big Brother and the Holding Company, Piece of My Heart. Valeu, grande som aí, uma das maiores vocalistas de todos os tempos, acho que todo mundo concorda com isso, né? Temos aí o Elton na live também, brother meu aí faz bastante tempo, obrigado Elton por ouvir a gente. E vamos continuar com o programa. O especial hoje é Women Who Rock, apenas vocais femininas, tanto banda quanto artista solo. Vamos curtindo sons só com mulheres hoje, nosso especial, certo? Agora a gente vai com uma banda de rock alternativo, formada em 82 em Hollywood, na Califórnia. Inicialmente ela teve o nome Dream Six, mas quando ela lançou seu primeiro álbum em 82, ela já tinha outro nome, chamado Dreamers. O primeiro álbum com nome definitivo vem em 86. Sua vocalista, chamada Jonette Napolitano, também era baixista. E impressiona o seu fôlego, vocês vão ver a seguir como essa mulher tem fôlego. Não sei se até hoje, mas tinha muito fôlego. Então a gente vai conferir Concrete Blonde com Heal It Up. Liar, you were a cheat. Play. Rock Zone, your online radio station. Aí, Jonette Napolitano nos vocais do Concrete Blonde com Heal It Up. Grande som, gosto demais desse som. Certo, quem mais temos na live aí? Vamos ver, a Cristina. Valeu, obrigado por ouvir a gente. Estamos aí um pouco resfriados hoje, mas não desistimos do programa. Fazemos mesmo assim, com a voz ruim. Não tem jeito, fazemos da mesma forma, certo? Então vamos continuar com o programa. Agora a gente vai com a primeira banda da noite de hoje, formada só por mulheres. Essa banda de Palo Alto, na Califórnia, foi formada em 93. E todas as integrantes nasceram em 79 e se conheceram no Palo Alto High School, onde formaram a banda para participar do festival do colégio. O primeiro nome da banda foi Raggedy Ann, depois The Electrocutes, para finalmente chegar no nome definitivo. São 7 álbuns de estúdio de muito hard rock com algumas pitadas de punk. A gente vai curtir The Donnas com Get Off. The Donnas, Get Off, grande hard rock aqui na Neo Rock Zone. Hoje no nosso especial Women Who Rock, apenas vocais femininas, tanto bandas quanto artistas solo. Continuamos aí com a nossa live no Facebook também. Entre lá no Facebook da Neo Rock Zone ou no meu pessoal, você encontra a nossa live e interage com a gente, pede sua música. A gente não consegue tocar hoje, mas anotamos para tocar no próximo programa. Legal? Então agora a gente vai com mais uma banda formada apenas por mulheres. Esta vem de uma cidade chamada Växjö, na Suécia, e foi formada em 2009 por Filipa Nassil, guitarrista, fundadora e líder da banda. Das 5 integrantes, 4 deixaram a banda em 2017, e Filipa, a única remanescente, teve que reconstruir a banda. Mas elas estão tocando muito com a nova formação. E dos 3 álbuns de estúdio, apenas o último tem essa nova formação das 5 pessoas. A de hoje vem do álbum de estreia chamado Rock and Roll Disaster, de 2014. A gente vai curtir então o hard rock pesado de Thunder Mother com Shoot to Kill. Grande som, porrada do Thunder Mother, só mulheres, Shoot to Kill, aqui no nosso especial de hoje da Neo Rock Zone, Women Who Rock, apenas vocalistas mulheres no nosso programa de hoje. E eu queria convidar vocês para acessar o nosso site, onde a gente coloca os programas para quem não pode ouvir ao vivo ou quer ouvir novamente. A gente grava os programas e sobe eles no site www.archive.org. Lá você tem uma barra de busca e você coloca Neo Rock Zone e vai aparecer todos os nossos programas, desde a estreia até os programas pilotos que a gente fez antes de transmitir ao vivo para fazer os testes, a estreia, todos os especiais, quase todos os programas estão lá. Faltam uns dois ou três apenas que a gente acabou não gravando por algum tipo de problema. Mas nesse site, então, você encontra nossos programas. Esse daqui a gente está gravando mais ou menos uma meia hora depois do programa. Ele já está lá para quem quiser ouvir, tanto no site, pode baixar em MP3 também, colocar no seu pendrive aí, colocar no carro, enfim. Entre lá, www.archive.org e procure por Neo Rock Zone, que você encontra lá os nossos programas gravados. Certo? Então a gente vai continuar com o nosso especial de hoje. É uma banda, na verdade é mais uma vocalista mezzo-soprano como Amy Lee do Evanescence. Essa americana da Pensilvânia, nascida em 1958, tem uma carreira solo e tem também duas bandas no seu currículo. Deixa eu colocar ela aqui, que a gente acabou não colocando. Ah não, já está aqui na ponta da agulha. A sua versão de I Love Rock and Roll ficou 7 semanas no primeiro lugar da Billboard de 1982. Muitas vezes ela recebeu o título de a rainha do rock e a madrinha do punk. A gente está falando de Joan Jett and the Blackhearts e a gente vai curtir I Hate Myself for Loving You. You said you'd meet me. Joan Jett and the Blackhearts, I Hate Myself for Loving You. Essa música aí teve uma versão também para a abertura do Sunday Night Football. Ela ficou no ar há alguns anos, foi uma versão aí com o mesmo som, mas a letra um pouquinho mudada. Mas essa é Joan Jett, grande vocal, grande vocal. E aí, estamos ao vivo aqui também no Facebook. A Sheila Melli está ouvindo a gente também. Muito obrigado. Ela está sempre aí curtindo a rádio. Muito obrigado. E a gente está com um especial hoje, Women Who Rock, apenas vocais femininos no nosso programa de hoje. E vamos continuar com essa vocalista. Ela, na verdade, é guitarrista, né? Nascida em Londres, mas ela foi radicada nos Estados Unidos. E ela era guitarrista de heavy metal, vocalista e compositora. E foi a guitarrista da banda The Runaways no final da década de 70, antes de entrar em carreira solo. Ela começou a tocar guitarra aos 11 anos, influenciada pelo grande Ritchie Blackmore na época do Deep Purple. A gente vai curtir uma música do terceiro álbum de estúdio dela, de 1988. Ela é Lita Ford com Kiss Me Deadly. I went to a party last Saturday night. I didn't get laid, I got in a fight. It ain't no big thing. Late for my job and the traffic was bad. Had to borrow 10 bucks from my old man. It ain't no big thing. I went to a party last Saturday night. I told you that story, it'd be alright. It ain't no big thing. But I know what I like. With you, and I know what you like. Essa foi a grande Lita Ford com Kiss Me Deadly. Grande som. Ela faz uns sons mais pesados também. Mais pra frente a gente toca. Essa é um rockzinho legal. Muito bom som. Agora a gente vai seguindo com o programa então. A gente vai com uma banda inglesa formada em Londres em 1976. Seu som foi classificado como post-punk, rock, gótico e até new wave. A revista Mojo, muito popular na Inglaterra, colocou John McGeoch entre os 100 melhores guitarristas de todos os tempos após seu trabalho na música Spellbound de 1981. Sua vocalista chama-se Susan Janet Bellion, mas ela é mais conhecida como Suzy Sue. A gente vai com Suzy and the Banshees com Cities in Dust. Your online radio station. Aí tivemos a grande Suzy Sue com Cities in Dust e a sua banda Suzy and the Banshees aqui na Neo Rock Zone. Hoje o nosso especial Women Who Rock, apenas vocalistas mulheres no nosso programa de hoje. E a gente vai para os dois últimos sons da noite e a gente escolheu aí duas versões ao vivo para vocês. Então a primeira delas é uma banda americana de rock alternativo formada em 81 em Jamestown, no estado de Nova York. Seu período de maior sucesso foi entre 87 e 93, quando eles emplacaram 4 álbuns no top 50 dos Estados Unidos. Sua vocalista foi da banda nos primeiros 7 álbuns e ela em 93 se lançou em carreira solo. A música de hoje, como eu disse, uma versão ao vivo, é uma composição de Bruce Springsteen e Patti Smith de 1988. A gente vai então com 10,000 Maniacs e Because the Night. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Come on now, try and understand the way I feel under your command. Take my hand as the sun descends. They cannot change. Until the morning comes. Vivo de Because the Night com Natalie Merchant e 10,000 Maniacs. Música essa de Bruce Springsteen de 1978. Eu dedico especialmente aqui para minha esposa Camila, que está sempre comigo. Muito obrigado, meu amor, eu te amo. E vamos continuar, a gente vai para a última música do programa de hoje. Nosso especial Women Who Rock, apenas vocalistas mulheres. A gente teve um pedido aqui do Davi para tocar uma música e eu peço que vocês entrem na nossa página lá da rádio no Facebook, façam os pedidos das músicas que a gente toca nos próximos programas, certo? Então o Davi fez o pedido, a gente já anotou aqui, no próximo estará lá a música que ele pediu, legal? Então agora a gente vai para a última música da noite de hoje. é uma banda americana formada em Seattle em 1973. Nos seus 50 anos de história, foram três formações principais, e todas elas centradas nas irmãs Wilson. Anne nos vocais principais, flauta e violão, e Nancy no violão, guitarra, bandolim e nos vocais. São 16 álbuns de estúdio, número 57 na lista da VH1 dos 100 maiores artistas de hard rock. Elas entraram para o Rock and Roll Hall of Fame em 2013, e hoje a gente vai ouvir uma versão ao vivo de um dos seus maiores sucessos. A gente vai então com Heart Crazy on You. Que versão, meus amigos, que versão de Crazy on You ao vivo Ann Wilson, que inclusive Ann Wilson fez aniversário ontem. Grande som para fechar o programa de hoje, Heart com Crazy on You. Queria agradecer então a todos que ouviram o nosso programa na rádio, que entraram aqui na live do Facebook para prestigiar aí a Neo Rock Zone. Esse foi o especial Women Who Rock, apenas vocalistas mulheres, bandas, artistas solo, enfim, apenas mulheres na noite de hoje, tocando aqui na nossa rádio. Queria agradecer a todos e estaremos de volta aí o mais breve possível para curtir um rock and roll. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Neo Rock Zone, your online radio station.